02, prossegue em Juliette, está o 03. Juliette, está o 03, você passa para a cidade. Ok, 6321 na guarda para iniciar o push. Nós temos a Embraer da Azul que vai ingressar via Juliette para o 03 em coordenação com equipes de solo. Após o mesmo finalizar o parqueamento, está livre, chame para o táxi no 4. Então, após o Azul, está livre. Antena 190, 649, obrigado. Muito boa tarde, é o Papa Romeu de Carmega Bravo. Canal 6327 autorizado, ALM, tem cabeceira 1 no 0. 327. Solo, autorizado, chame táxi. Chame só 1, 2, 1, 2, 1, 9. É, o Charlie India Bravo, confirme, chamou o Torre? Afirmativo, Charlie India Bravo, do grupo de Zulus aqui no setor do CIA, afastado do campo em torno de 5 milhas. Sim, comandante, o senhor decolou, é isso, confirme? Afirmativo. O senhor decolou sem chamar a Torre, sem solicitar autorização? Negativo, o India Bravo está próximo do sendo um grupo de Zulus, querendo contato para informar, para acionar a notificação de voo. Comandante, qual transporte o senhor está acionado aí na sua aeronave? Confirme. Eu estou recebendo aqui 600 pés. Confirme o transporte que está acionado. Negativo, o India Bravo está no grupo de Zulus, não conseguiu contato com o solo, está mantendo 600 pés. Ok, da próxima vez, antes de decolar, faça uma chamada com a torre, ok? Porque esse aeródromo aí fica bem próximo da final da 17. Antes de decolar, o senhor chame a torre para iniciar, ok? E aguarde, mantenha escuta no setor, aguardando instruções. Afirmativo, mantenha escuta, que nós temos dificuldade de contato, tentando instrumento. Obrigado pelo apoio, um abraço. Oxenia 6327, livre de decolar, 1-0 graus, 1-3-9. Operando na verdade com as duas frequências, a gente estava operando com a 18.6 e daí por conta de interferência a gente passou para 18.95, mas a gente está fazendo já a transição para 18.6, o skin aqui uniforme. Iremos atualizar o ATIS então e confirme o POB com a torre, ok? Na EBTA. Serra Novembro, Serra Novembro para Terra Nova. Qual é a radial e a distância de Salvador? A distância vai ser 30 milhas, vamos manter a radial magnética, na verdade, 010. Que é grupo Zulu lá, não é isso? Você vai pousar ou é sobrevoo? Isso aqui, qual é o POB? 04, hoje em dia, a participação do POB. Ok, 04 a bordo. E o tempo de voo? O tempo de voo nosso é de 30 minutos. O Xené 6327, decolado aos 47, chame 1935. 1935, boa. Ok, Tango Indiabravo, ciente, vai a 1500 pés. Afirmativo. Mil pés, então, atento à área proibida de Camaçari, chame agora o controle em 1935. Atento à área proibida de Camaçari, controle 1935, grato pelo apoio da torre, o Andy Abraço. É, o afirmativo, está livre. Gente, vira para o Leal, 637. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Papa Tango, Papa Romeu Tango de Abraço. Minha matrícula? Vitor Índia Juliette, prossiga. Nós temos aqui uma notificação PES 17 Zulu. É, o senhor fez alguma CHG? Controle Salvador, boa tarde. Eu faço a Romeu Tango de Abraço. CHG para 1830, o Vitor Índia Juliette, segue equipamento. Estado de Oceaner 6321, POB de 122, autonomia 3:35, alternada Goiânia. Taxi via Índia Alfa, ponto espera torre 186, estado no 000, bom voo, Oceaner 6321. Índia Alfa 186, o 1010, 6321, muito obrigado. Salvador para o táxi da 3175, POB 175, autonomia de 3:35, alternado pelo Leão. Copiado, táxi via Pátio Índio e Alfa, onde espera a torre no 86, são 3155. Pátio Índio e Alfa, onde espera 186, são 1830, confirmado no sistema autorizado, Salvador Cairu, 1 no 1000 pés, decola 1 no 7, curva direita, corredor a fé, controle opera em 1 no 9, decimal 35, aciona 0 no 60 no transponder, cotejo. Ok, sim, ainda estou recebendo forceado, ok, no equipamento. Segue o equipamento, Ventorim das Lietes. Para acionamento táxi decolado no passo 4, some agora a torre no 86. Ventorim das Lietes. Torre. Já na minha 32, uma autorizada em crescer na 1-0 e decolagem. Vento 1-0 graus, 1-3-2. Chegada MAN da proa de Amã, desça para 3 mil pés, o altímetro no 010. São Erlon, Tá pronto pra decolar, confirme? É aqui na Lagoa da Baeté, é isso? Ok, agilizando, autorizado, decolagem com proa sul, 120 graus, 13 nós, Guardião 02. Autorizado, TAC 70, sessão na pista 1 no 7. Pistão 3155, autorizado, AIM, mantém cabeceira 1 no 0. O Salvador Guardião 02 está fora do solo, se puder permanecer na escuta da torre, agradeço. Guardião 02, decolagem 53, mantenha a escuta. 02. Reporte alinhado e pronto, capitão no 7. Oxalé 6321, decolou 54, chame controle 119, sol 35. Canal 35, obrigado. É 6321. 6321, boa tarde. Contato radar na decolagem. Subol 320, saída Arbor. Vive 320, mantendo a Arbor. 6321. 35201, chama agora o centro Recife em 1260, alterna 1288. 1260, 1288, 35201, muito graças. Boa tarde, bom trabalho e boa Páscoa a todos. Boa Páscoa. Salvador, gol 755. 1755. Prossiga. Usava 170 para 160, perdeu o contato com o 755. Copiado, acero de identificação na chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o altímetro no 0 no 0. Ficou 4.000 pés, gol. Na EBJ, Tamanho LS vai estar de trabalho visual. Completa LS X-Ray, chamando torre, 1983-95, leve 5729. Confere a frequência da torre, 1895. Afirmo. Pré. 3-2, decolando a 1-7, vai manter a 1000 pés no corredor 7. Torre, WebJet 5729, boa tarde. Salvador, aqui na 6327. Guardião 02, só atento ao Vitor ainda Juliette decolando da 17. Ah, você tá atento, o Vitor Juliette pro próximo, vai pra frente. Boa, Nacional, obrigado. Web 5729, tá escutando? Está livre. Direto de alerta, 6321. Passagem do 2263, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte no localizador. Consegue para 2000 pés, localizado LS X-Ray, reportará no localizador do 2263. Salvador, gol, 1925, gol, boa tarde, aciona a identificação, chegada Bonf, desça para o 050. Tá bom, zero, bom, 1919, sol 35. Vista ainda Juliette, visual com Guardião 02. Boa tarde, Salvador, Altan 3155, na saída da El. Boa tarde, 3155, contato radar na decolagem, subou 340. 340. Se possível, 380, condenar com o centro. E a gente cortar a saída e voar direto a uma posição. A presente está autorizado Leda, aguarde a coordenação no 380. E direto Leda, aguardando Ok, comandante. Seguinte, mantenha aí condições visuais 1500 pés. Seguinte, qual foi a frequência do controle que tentou chamar? 360 no momento, confirme. Pode ser. 360 então, sub mantenha, 3155. 360. Regressando de Léus para Veracruz, confirme. Controle opera 119.35, aciona 5167, contexto. Sempre reserva utilizado, como dia, Roda 10, 28, 6 ADL, Leda, Cris, 19, 35, 4, 1 ou 4, 4? Correto, quando produção e posicionamento no 03. Solo, web 7729, livrou na sua escuta. 5729, boa tarde, prossegue Alfa, reportando antes das Juliette. Alfa, reportaria antes das Juliette, 5729. Fica atento ao guardião 02 à sua direita a 510. Autorizado o pouso, que estão no 0 vento 110 graus, 139. Ciente do tráfego, autorizado o pouso, pistão no 022 metros. Chamear 6321 no chame centro Recife, 1260, alterno 288. 60, 288, obrigado. Gol no 755, prossiga para 2000 pés, completando a chegada Bonf. Está autorizado, LSX3, reporte localizador. Chegada 2000, reporte localizador, gol no 755. Copiado, frequência livre para coordenação, Vitor, Índia, Juliette. 2263 no solo 05, também instalo 1219. 219, Solo Salvador, parceiro, 2263, 2265. Passaredo 2263, Alfa Quilo para o passo 3. Confirmando, já ultrapassou aquilo. Então o senhor vai prosseguir via Juliette e vai ingressar no passo 3. Passaredo copiou a torre? Passaredo, solo? Passarei 2263 ao solo. Solo na disputa do passarelo? 2263, como recebe o solo? Agora sim, passa. Ok, sim. Se você ultrapassou aquilo, então vai prosseguir via Juliette e ingressar no pátio 3. Nós aqui não temos a posição prevista, só temos a informação do pátio 3. Passarei 2263. Certo, via Juliette para o pátio 3. Continue a aproximação, aguarde o pitalista. 6314, boa tarde, Dolcener, para Petrolina 340, copia? Pronto a copiar, 6314. Autorizado Petrolina 340, via Alfa Zulu 20, decola 10, curva esquerda, saída Momo, transição Flock. Controle, opera em 199 decimal 35, aciona 5405, cotejo. 340 para Petrolina, 340, 05, da Momo Flock, 19 decimal saída, responde 405, correto, informa o gate. 05, condução de som e posicionamento, 6314. Transferiu sem contato com a torre, ok? Mandou manter a escuta, mas não conseguiu mais contato. Copiado. Autorizado, Samitax. Afirmativo, autorizado a decolagem. Pista 17, fique atento ao helicóptero da polícia 510 no litoral sul. Solas 10, livre direito, chame só 121 decimal 9. Momento. Corrigindo 118 decimal 95. 1895, 1896. Ano 755, boa tarde, Alfa, reporta antes das Juliette. Táxi 4144 da Azul, 109, 109 a bordo, autonomia de 3 horas e 25 minutos. Nosso alternado é Campinas. Liga Leão. Confirme para o B? 109, 109 a bordo. Via via India Alfa, ponto de pé na torre, 186, estado no 0, no 0, bom voo. India Alfa, ponto de pé da terra. Obrigado, Azul 4. Sinal, mas não vai interferir no seu trânsito. Autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 129. Sentido de pouso, 90, gol 192, sim. Eco Delta para Manati, 1000 pés. Vai conseguir direto? Se autorizado, afirmativo. Autorizado, direto Manati, 1000 pés, reporte na 20ª milha. Mais de 1 delta. Reportaria a 20ª milha, mais de...